Assim ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Ei! Tão fácil perceber o quê? E você cego nem nada. Oh, eu posso te ajudar. Esse caminho não há outro não, e por você faça. Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa. Eu vou insistir porque eu quero ouvir o coro de vocês, mamãe. Mas quando sempre é sempre nunca, quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar. Oia, oia, oia. Hoje ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. Se eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Atenção, todos os corações oprimidos aqui presentes, juntem-se ao Skank Boy! Você nunca olha a sua volta. Não quero estar sendo mal, moralista ou banal. Aqui está o que me afligia. Oia, oia, oia. Hoje ela já vai achar o cara que queira, como você não quis fazer. Eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Fugir!